labirinto amedrontado. Sou ao contrário da razão que ele te esclarece. Um futuro miserável, mesquinha. E assim prossegue. A autoestima da favela baseada em sofrimento. Tantos anos de batalha, angústia. Puro veneno. Aqui nessa área coberta pela maldade. Necessita de compreensão, não discriminação da sociedade. A burguesia mastiga minhas ideias sem motivo. Caguetando a corrupção. Iniciando o perigo. Se aprofundo no labirinto amedrontado do imprevisto. Lacrão a porta da esperança. Só me resta sublevar meus pensamentos. Sem sentimentos. Na sequência, malinagem de infância prevalece. O pôr do sol alimenta meus sonhos que o mundo do crime envelhece. A longa viagem imaginatória do meu subconsciente vagueia sobre os becos apertados em noites deprimentes. Aonde estão os manos com o calibre pesado esticando a seda? Acende o baseado. Mas na realidade absoluta onde eu me encontro em desvantagem, eu sinto o cheiro da morte gerado da pilantragem. O tempo é inimigo do destino quando se trata de dinheiro. Até o diabo aparece na fissura que nem casqueiro, querendo empenhorar uma escopeta, fazendo da favela refém do sistema ou do capeta. No proceder da desvantagem, vários manos vão atrás. Na pilha do sistema, retrocedendo com a paz. Fique esperto, mano, aí que fique ligado. Não deixe acumulações no labirinto amedrontado. No proceder da desvantagem, vários manos vão atrás. Na pilha do sistema, retrocedendo com a paz. Fique esperto, mano, aí que fique ligado. Não deixe acumulações no labirinto amedrontado. Eu fui atropelado pela ilusão no mundo cão. Tendo que encontrar o sentido da vida sem empenhar minha razão nessa galáxia do sistema solar. A dignidade humana é um ato de punição. Saiu de casa todo dia, pronto pra notícia. Assassinaram, espancaram o cara. Foi a polícia. O decorrer da violência geralmente parte da lei. É a pedido dos ricos de impunidade. Eu sei. Espancamento contra o povo inferior. Quem não sabe os seus direitos, mas acredita no senhor. Negligência da justiça é o que acontece diariamente na favela, sim. Aqui no continente, aonde vive a maioria. Povo de periferia, gente que sempre batalha constantemente, noite e dia. O sistema se aproveita da ingenuidade, com promessas falsas, brincando com a realidade. A alta sociedade sempre reclama de barriga cheia. Me tiro pra marginal, querendo ver no fundo da cadeia. Mas eu não vou dar motivo pra ideia ruim na mente. Ser parasita do subúrbio e ter reação inconsciente sobre o produto químico que gira ilegal no comércio. Dessas fitas pra otário, mano, eu tô esperto, guerreiro. Tô esperto, se liga então, labirinto amedrontado. No proceder da desvantagem, vários manos vão atrás. Na pilha do sistema, retrocedendo com a paz. Fique esperto, mano, aí que fique ligado. Não deixe acumulações no labirinto amedrontado. No proceder da desvantagem, vários manos vão atrás. Na pilha do sistema, retrocedendo com a paz. Fique esperto, mano, aí que fique ligado. Não deixe acumulações no labirinto amedrontado. Justiça novamente foi publicada imediata. Palavras distorcidas por pessoas insensatas. O intermédio entre o povo e o governo. Mas como sempre seguiu a trilha do dinheiro, do poder, da farda que usam e abusam a propina daqui, meu irmão. Nunca recusa um labirinto amedrontado, revoltado é ladrão. Briga pros seus direitos, deveres como cidadão. E como é de lei, tiram de circulação o respeito à cultura e à educação. O foco de visão da sociedade é pequena. Vê na favela uma vida obscena, com cenas explícitas e um tanto que abusas. A liberdade de expressão ainda no Brasil foi censurada. Num país que se diz democrático, onde quem grita mais alto é um cano automático. Questões relevantes para um povo não abandono. A justiça aqui é feita olho por olho, dente por dente. Tem uma na agulha e mais 15 no pente. O sangue no olho e a maldade na mente. Tiro trocado não dói, ladrão, entende? No labirinto amedrontado, cagueta não se cria não. Essa é a lei da periferia, ladrão. No proceder da desvantagem, vários manos vão atrás. Na pilha do sistema, retrocedendo com a paz. E fique esperto, mano, aí que fique ligado. Não deixe acumulações no labirinto amedrontado. No proceder da desvantagem, vários manos vão atrás. Na pilha do sistema, retrocedendo com a paz. E fique esperto, mano, aí que fique ligado. Não deixe acumulações no labirinto amedrontado.